a gente vai caminhando até o altar. Você é a casa que eu escolho pra morar. Perfume que não sai da pele. Agora eu acertei na prece. Que sem pressa a gente vai caminhando até o altar. Você é a casa que eu escolho pra morar. Banda Rocha com Pimenta. Caminhando até o altar. Você é a casa que eu escolho pra morar. Pergunte.